é minha mulher da minha vida. Ai, como me enganei, você não era aquilo que eu sonhei. E hoje você tem coragem de falar na minha cara que ama outro cara. Eu falei pra você que na relação passada sofri demais, tu eras minha cura. Eu me enganei quando pensei que você vinha mudar a minha história. Foi a pior escolha que eu fiz. E hoje eu tô aqui me arrependendo. Troquei o roto pelo rasgado. Troquei o roto pelo rasgado. Você dizia que vai sarar as minhas feridas. Você prometeu ser minha cura, me ajudar a superar. Não era pra me magoar. Falei pra você que na relação passada sofri demais, tu eras minha cura. Eu me enganei quando pensei que você vinha mudar a minha história. Foi a pior escolha que eu fiz. E hoje eu tô aqui me arrependendo.